Eu tenho livre decolagem, pistão no zero, vento no 20 graus com meia, desejo de nós, ajuste no 0 no 9. Livre decolagem no 0, boa, né? Decolado 5-3, chama agora o controle Salvador em 1-20-8, senhor, tenha um bom domingo. 208, obrigado, Valmédio. 201-606, bom dia. Bom dia, Valmédio 606, contato radar, sub mantém o nível de voo 390, saída PUCA. 390, PUCA de pago, Valmédio 606. Gol 994, chama centro Recife, frequência 1-2-6-85. 1-2-6-85, bom dia. Bom dia. Agora 1-60. E agora vai chamar o centro Recife na frequência 1-2-6-85, gol no 896. 2-6-5, obrigado, bom dia. Bom dia, tenha um bom voo. Obrigado. tranquilo. Lima Lima Fox, aciona identificação, chegada à mar e desça para 2000 pés, 10 no 9 ajuste. Ono 606, chame Recife, frequência 126.85. Ono 606, bom dia. 2.685, obrigado, bom dia. Todo corpo de autorizado 2.000, Lima Lima Fox. Afirmativo, 2000 no 09 ajuste, autorizado LS, reporte localizador, Lima Lima Fox. Autorizão Lima Lima Fox e a proa de Duna, partida presente. Autorize TAP, Lima Lima Fox. Autorize TAP. no localizador Lima Lima Fox. Salvador Lima Lima Fox, localizador. Lima Lima Fox, 12-1-8-6-2, vamos falar. Salvador de Papapapá Lima Lima Fox. Papapá Lima Lima Fox, tráfego ainda não avistado, ajuste agora no 09. Continue a aproximação, reporte quando tem baixado e checado avistando Lima Lima Fox. Lima Lima Fox. O Lima Lima Fox solicita a possibilidade de pouso na 17, com base pela direita. Copiando Fox, confirme, está visual algum campo? Afirmativo, senhor. Sente Lima Lima Fox, então plano agora modificado, correção. Plano cancelado ao zoom 2, autorizado curva à esquerda, autorizado base pela direita. Pistão no 7, chame final Lima Lima Fox para autorização de pouso, copia embaixo da mano. Afirmativo, Lima Lima Fox. Sinal, baixado e travado, Lima Lima Fox. Papapá Lima Lima Fox Trot, tem pouso autorizado na pista no 7, senhor. Vento de 1,20 graus com 6,12 graus. Toca. Lima Lima Foxtrot, passou ao fundo 4, confirme pátio, aqui está ciente, livre táxi à direita, estacionado para frequência livre, Lima Lima Foxtrot. Bom dia, Tanto 3520, identifique, chegada à mar e desça para 2 mil pés. Ajuste altímetro no 019. Está autorizado ali, esse reporte localizador. Mantenha o perfil da chegada, 3520. Pode ir embora, pode ir, né? Não, negativo, mantém o perfil, 3520.